preso, tem memória curta. Quer pôr na minha conta a culpa de hoje você chorar. Fazendo chantagem emocional, me ver com outro te fez mal, mas cê não tem o que cobrar. Quando a nossa história tava morrendo afogada, cê nadou nas minhas lágrimas. Mas olha as voltas que a saudade dá. Foi bom demais nesse rolê te encontrar. Você mereceu ver outra boca beijando eu, a cara que você fez e os copos que você bebeu. Mereceu ver o meu corpo agarrando outro, mordendo gelo de raiva, chorando em cima do combo. Mereceu ver outra boca beijando eu, a cara que você fez e os copos que você bebeu. Mereceu ver o meu corpo agarrando outro, mordendo gelo de raiva, chorando em cima do combo. Afogada, cê nadou nas minhas lágrimas. Mas olha as voltas que a saudade dá. Foi bom demais nesse rolê te encontrar. Você mereceu ver outra boca beijando eu, a cara que você fez e os copos que cê bebeu. Mereceu ver o meu corpo agarrando outro, mordendo gelo de raiva, chorando em cima do combo. E os copos que cê bebeu. Mereceu ver o meu corpo agarrando outro, mordendo gelo de raiva, chorando em cima do combo. Mereceu.